Pode ir pra... Elas querem o Caio Paz. De musão, manda pra ela. A gira as calças no meu pé, corpo, ouro, pescoço. A coxa cantou no boné. Padrão das partes negras, tipo jazz. Talento nós tá na pele. Rap ou funk, joga na mão que nós toca. Fã de tango que o teneré. Sonha pra ter de menor. Tá XRE, foda você me sentar. Quando era duro, meti o migué. Hoje brota, dá uma chance. Louca pedindo prazer. Cê vai brotar, vai sentar, vai gozar. E vai voltar só quando eu quiser. Agir nas calças, meu pé. Corpo, ouro, pescoço. Lacoste, canto, boné. Padrão das partes, chave, tipo jazz. Cheguei em Belém. Fica de canto que faz o story. Depois relata, tipo busca pé. Tamo fazendo história, recalcado, chora vendo nossa glória. Beat queda pra gangue de maloca. Mas não queria quando não tinha nada. Dois, três, quatro. Bitch, fica no pé porque eu não dou de a pé. Jaguar, meu carro. Deixa de ser santa na minha santa fé. Grande, muito gostosa. Bota pra nós poder ver. Joga só na mosca. Tenho meu salão, esse Red Bull. Juliette na cara, tô de adido. É só uma boa. Agir as calças, meu pé. Corpo, ouro, pescoço. Lacoste, canto, boné. Padrão das partes, chave, tipo jazz. Chega em Belém. Fica de canto que faz o story. Depois relata tipo busca pé. Agir nas calças, meu pé. Corpo, ouro, pescoço. Lacoste, canto, boné. Padrão das partes, chave, tipo jazz. Chega em Belém. Fica de canto que faz o story. Depois relata tipo busca pé. Agir nas... Elas querem o Caio Paz. Adidas. Adidas. Elas querem o Caio Paz. Manda pra ela, seu filho da...